Sofia, Rina, trilha o estouro. Voz que brilha mais forte que o ouro. Amante dos animais, eu tô libertando cadumes e matilhas do bucho. Cheio de ódio no jogo, BMW com cheiro de nojo. Instinto selvagem de sobrevivência no mundo sujo, onde a grana é um fôlego. Vivo, eu vivo com olha de chapado vermelho, fogo, chacaré, facão e medo. Sai no corpo, luta, hoje vitória, amanhã a trajetória. Árdua o caminho, é longo. Gostosa no meu camarim, ando cheiroso igual meu green. Já disfarcei lá no Vitinha, e voada não tem fim. Não adianta, tu não vai escapar essa noite comigo, baby, tu vai sentar na onda. Mini saia, decote pra chamar a atenção do papai, eu sei que tu é malandro. Daquela que não se apega e chama as amigas enquanto me mama. Na viela ou na minha cama, eu fecho com ela, ela fecha comigo, fudendo é nós em diabrado. Só tô pegando que é meu sem culpa, tô vivendo de fato. Se nada de ninguém, tudo pode ser teu, sabe, tipo um assalto. Por cima jurar que me ama enquanto tô com olha de chapado vermelho, fogo, chacaré, facão e medo. Sai no corpo, luta, hoje vitória, amanhã a trajetória. Árdua o caminho, é longo. Gostosa no meu camarim, ando cheiroso igual meu green. Já disfarcei lá no Vitinha, e voada não tem fim.